Olá, chamo-me Filipe. E tu, como é que te chamas? Chamo-me Cristina. Como estás, Filipe? Bem, obrigado. E tu, tudo bem? Bem, obrigada. Tens telefone? Não, não tenho. Mas tenho telemóvel. O número é o 0954-762-831. E tens e-mail? Tenho. cristinasilva@web.pt. Obrigado, Cristina. Então, até à próxima. Adeus, Filipe. Até à próxima!